Meus irmãos, bom dia, mais uma vez, para quem ainda não tinha falado. Depois da gente ter estudado aqueles dois sermões que relacionaram lei e graça, tentaram desfazer, né, aquela noção errada que a gente às vezes tem sobre como o homem deve se comportar, se a gente obedece a lei para ser salvo ou se a salvação nos desobriga aí de obedecer a lei, a gente recomeça hoje agora tendo base sólida para falar sobre esse mandamento. Que base sólida é essa? A base sólida que diz que a nossa salvação não é pela nossa obediência aos mandamentos, é pela obediência de Cristo, mas que Cristo não nos desobriga de seguir as leis de Deus. Ao contrário disso, o sacrifício de Cristo nos capacita a seguir as leis de Deus de forma agradável a Deus. Até o versículo que o Gabriel falou aqui: se Paulo ordena, apresente o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Deus não manda você fazer uma coisa que Ele não te capacita para fazer. Então, a sua salvação te capacita a se apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, hoje a gente recomeça o estudo do sétimo mandamento, que diz: não adulterarás. E aí eu pergunto para os irmãos, será que Deus exige de nós nesse mandamento? Se a gente pensar só no nosso senso comum, só no sentido lá que está no dicionário, no que a gente está acostumado, o adultério, ele é infidelidade conjugal. E pensar somente nesse conceito pode levar muitos de nós a supor que a gente tem cumprido bem esse mandamento, que a gente não tem caído nesse pecado do adultério. Não é verdade? Mas será que é isso mesmo? Será que a gente está livre de estar cometendo esse pecado? Será que a gente está tranquilo quando o assunto é cumprir esse mandamento? Quando a gente olha para o ensino da Bíblia de maneira geral, o que a gente vê sobre esse mandamento? Será que é só a infidelidade conjugal que é tratada aqui? Quando a gente olha para o famoso Sermão do Monte, que a gente leu trechos dele aí nas últimas duas semanas, o que Jesus fala sobre o adultério? Jesus diz assim: ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Opa! Olhando para essa declaração de Jesus, fica um pouco mais difícil, né? Você podia até estar pensando assim: olha, estou tranquilo, eu sou casado, nunca adulterei. Ou então, eu nem casado sou, como é que eu vou adulterar? Mas aí Jesus diz: só de olhar para uma mulher com intenção impura, e o oposto também vale para as mulheres, só de olhar para um homem com intenção impura, você já cometeu adultério. Olhando para essa declaração de Jesus, a gente pode pensar que ele foi radical, não é verdade? Talvez se alguns de nós estivesse lá, enquanto ele estava proferindo esse sermão, a gente ia levantar a mão e falar: pô, Jesus, nem uma olhadinha, Senhor. Não é verdade? E aí o que ele responderia prontamente se você falasse: pô, mas nem uma olhadinha? É só você olhar o versículo que está embaixo. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se percam dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Você pode falar assim: caramba, será que Jesus está ensinando mutilação aqui? Quando a gente olha para essa definição de Jesus do que é adultério, fica muito mais difícil a gente pensar que a gente está cumprindo bem esse mandamento. Fica muito mais difícil a gente pensar que a gente não tem caído nesse pecado do adultério. Olhando para esse nível de exigência, se torna praticamente impossível para nós, se a gente for pensar só nas nossas próprias forças, né, naquele nosso domínio próprio, deixa eu tentar aqui, deixa eu me esforçar um pouquinho mais, fica praticamente impossível cumprir esse mandamento. E aqueles que confiam na obediência à lei para serem salvos vão ficar desesperados, porque eles vão ver que eles não vão conseguir. Tem até uma história engraçada aí no nosso livro, que o reverendo Michael Wharton fala que ele, debatendo com um judeu, o judeu disse para ele assim: a religião de vocês é muito exigente, vocês acham que só de pensar já é pecado. Não é assim não. A Bíblia lá na Torá, no Antigo Testamento, ela fala que é só se você cometer. E aí o Wharton falou: não, meu amigo, só de pensar já é pecado. Ele falou: se fosse assim, ninguém seria salvo. E aí o Michael Wharton falou: justamente, esse é o ponto do cristianismo. Ninguém vai ser salvo por obedecer a lei, se não for por Cristo. Não é verdade? E a gente se depara com essa situação aqui. A gente pode ficar inseguro quando a gente olha para isso. E aquelas pessoas também que a gente falou que é o outro grupo, né, que é o grupo que não liga muito para a lei, os mais licenciosos, podem falar: se é impossível, eu não vou nem tentar, que a graça me salve. E essa não é a postura de um cristão também. E a gente pode pensar igual o jovem rico. Já que o padrão é tão alto, já que o mundo ao nosso redor está tão maluco, o que, que eu vou fazer de bom para alcançar a vida eterna? A gente pode se pegar fazendo essa pergunta de vez em quando. Talvez não nas nossas orações, mas às vezes no nosso método de santidade, a gente pode tropeçar pensando no que eu tenho que fazer de bom para alcançar a vida eterna. E Jesus deu uma resposta bem enfática para isso. A gente não viu na aula passada? O que, que eu tenho que fazer de bom para alcançar a vida eterna? Ele falou para os discípulos dele, olha, para os homens isso é impossível. Para Deus, isso, aí não. Humanamente falando, então, pode parecer impossível de fato guardar esse mandamento. Quando a gente olha para esse contexto que a gente está vivendo, né? A gente vive numa época que a sociedade está cada vez mais sexualizada. A nossa sociedade tem distorcido de forma impressionante os conceitos do que é sexo, do que é casamento, do que é pureza, de como se tem prazer. Lembra que a gente falou? Qual a forma de obter prazer? Desobedecendo a lei de Deus. Satanás conta essa mentira desde lá do Éden. O jeito de se divertir, o jeito de ficar legal é fora da palavra de Deus. Quando justamente a gente aprende que a primeira palavra que o ser humano ouviu de Deus foi uma bênção, que era um mandamento. Então como é que a gente encara isso? Será que é possível agradar a Deus nessa nossa situação? Com esse padrão tão elevado que considera uma olhadinha só um pensamento já um adultério executado? E vivendo num ambiente tão propício ao sexo desenfreado, sem medidas e todo bagunçado. Onde se encontra a nossa esperança para guardar o sétimo mandamento? E a resposta dessa pergunta é o título que eu quis dar para essa aula de hoje, que seria Pureza em Cristo. Como que nós conseguimos cumprir o sétimo mandamento? Quando nós buscamos a nossa pureza em Cristo, quando a nossa pureza é derivada da pureza de Cristo. Então, que Deus nos abençoe no estudo desse mandamento, que a gente possa encontrar em Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor, a única esperança possível para nós sermos salvos e para nós sermos capacitados para viver uma vida que agrade ao nosso Deus, o nosso Pai. Antes de começar, vamos fazer uma oração. Pai, nós te adoramos porque o Senhor é justo, os teus juízos são retos. Nós te adoramos porque todo o universo foi formado pelo poder da tua palavra. Nós somos gratos, Senhor, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã e elas são o único motivo, a única razão de nós não sermos consumidos. Nós te louvamos pela vida e obra do nosso Senhor e Salvador, Jesus, por meio de quem nós recebemos a reconciliação e a paz com o Senhor. Nós suplicamos pelas tuas bênçãos, pela tua graça, pois nós vamos ler e estudar as tuas palavras, as suas sagradas letras, que podem nos tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo. Santifica-nos, Senhor, na verdade, a tua palavra é a verdade. Ó Deus, nós te suplicamos a sabedoria, sabedoria que vem do alto, que vem de ti, para que possamos entender a sua palavra, aplicar, que ela sirva para o nosso ensino, repreensão e educação na justiça. Transforma-nos, Senhor, para que nós possamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Essa oração que lhe fazemos agradecidos por tudo, pedindo em nome de Jesus e pelo perdão dos nossos pecados. Amém. Então vamos lá, pessoal. Para a gente entender melhor do que se trata esse mandamento, a gente vai ter que definir várias coisas. A gente vai ter vários conceitos. Hoje não dá tempo, é claro, de cobrir todos. Eu vou focar principalmente nos três principais aqui, que seria o que é um casamento, o que é o adultério e o que é o divórcio. A gente vai ver que quando a gente define adultério, a gente vai ter que ver que o casamento vai ter que ser definido também. E a gente vai ver que os textos onde mais se fala sobre isso no Novo Testamento são textos que tratam do assunto de divórcio. E eu vou explicar para vocês o contexto cultural ali, para vocês entenderem o que estava se passando na cabeça do judeu ali que estava ouvindo Jesus, daquele público-alvo ali de Jesus. Então, para entender melhor do que se trata, não adulterarás, vamos passar mais uma vez por alguns textos do Antigo e do Novo Testamento e a gente vai analisar à medida que cada conceito desse aparece nos textos, esses conceitos. O primeiro texto que a gente vai olhar, se você quiser abrir a sua Bíblia para acompanhar aí comigo, seria Mateus 5, lá no Sermão do Monte, dos versículos 27 até o versículo 32. Mateus 5, de 27 a 32. Diz assim a santa e inspirada palavra de Deus: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se percam dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se percam dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, lhe dê carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Então, nesse primeiro trecho já aparecem os primeiros três conceitos que são fundamentais para nós entendermos, então, o sétimo mandamento, que é o que é adultério. Ele está definido aí nos versículos 27 e 28. O que é o divórcio? O divórcio, a figura do divórcio aí no versículo 31. E o que seriam essas tais relações sexuais ilícitas, que são a única opção que Cristo dá para que o divórcio seja feito? Está aí no versículo 32. Então, seguindo a sequência do texto, a gente já começa com o elevado padrão de Jesus. O que Jesus considera que é adultério? Qual resposta você teria que dar? O que está aqui, ó, Jesus falou o seguinte: basta um olhar, basta um pensamento apenas. Então, na opinião de Jesus, para caracterizar o adultério, você não precisa consumá-lo de fato. Aquele desejo íntimo, aquele pensamento, aquele olhar lascivo. Lascívia, o que é lascívia? Pessoal aí que tem dicionário da Bíblia Almeida em casa. O olhar desejoso, com desejo sexual. O que é luxúria? Desejo sexual incontrolado. Então você vai achar esses nomes aí ao longo das pessoas que escrevem sobre esse texto. Então basta um olhar que não é só uma bela admiração. Olha que bela roupa, a pessoa se arruma bem e tal. Basta passar um pouquinho disso. Tá malhando, hein? Ó, adulterou, não é verdade? E como nós falamos na aula passada, os legalistas são aqueles que ficam procurando o quê? Brechas na lei. A pergunta principal deles era a seguinte: quando que a lei não se aplica para mim? Quando que eu acho uma exceção aqui que eu posso fazer isso aqui e não vai ser pecado? E se a gente se aproxima desse mandamento com essa mentalidade de legalista, a gente já fica surpreso, porque Jesus já deixa bem claro que não há brechas nessa lei. Pensou? Olhou? Não foi para sua mulher? Ou então para a mulher, não foi para o seu marido que você pensou e olhou? Sinto muito em te informar, mas você já cometeu adultério. Deixa eu explicar um pouquinho do contexto cultural em que Jesus estava vivendo ali com aqueles judeus, para a gente ter uma ideia do que Jesus está fazendo aqui. Como a gente já falou nos outros mandamentos, Jesus ele não simplesmente veio para cumprir a lei e muito menos veio para abolir a lei. Jesus ele faz três coisas com a lei. O que ele faz? Ele cumpre a lei, ele expande a lei e ele também desfaz interpretações equivocadas sobre a lei. Então, cada um dos mandamentos, Jesus cumpriu. Cada um dos mandamentos, se a pessoa tinha uma noção daquela letra morta ali, né, da letra que mata, aquele negócio só superficial, o que fazer, o que não fazer, ele falou, lá no fundo mesmo, sua obrigação vai muito além do que a mera palavrinha ali que está escrita. É muito mais do que isso. E ele também desfaz interpretações equivocadas. E os judeus têm um livro inteiro de interpretações equivocadas, né? Eles, além de ter lá a Bíblia, eles têm a Mishnah, eles têm um monte de livros lá que são interpretações rabínicas de como deveria ser cumprida a lei. E eles escrevem coisas absurdas. Eu vou falar algumas delas para vocês aqui. Então, sobre ele ter cumprido perfeitamente isso, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Nesse ponto que a gente vai falar exatamente é sobre como ele desfaz as interpretações equivocadas e sobre como ele expande isso. Sobre desfazer as interpretações equivocadas, Jesus abala as crenças e as tradições dos judeus que estavam ali em volta dele no primeiro século. Quando a gente olha para o trecho da lei que trata sobre o adultério, a gente vê que para o judeu, o adultério ele era cometido o quê? Quando uma mulher casada ou prometido em casamento. Esse prometido seria parecido com a nossa figura do noivado. Só que a gente não tem mais a nossa figura do noivado igual era antigamente, lá 1800 e pouquinho, que era assim, ó, quero juntar negócio com a família do Betão. Eu pego lá e falo, ó, Betão, minha filha vai casar com teu filho. E aí nossos negócios vão se unir aí de uma forma, nossa família agora vai estar unida. Então era esse tipo de comprometimento que tinha. Então, se uma mulher fosse casada ou já estivesse prometida para alguém e algum homem fosse lá e fizesse sexo com ela, aí essa mulher era adúltera, esse homem era adúltero. Então, uma mulher solteira, descompromissada, ficar com uma outra pessoa, no sentido de ficar, de conhecer sexualmente mesmo, não era adultério. Um homem casado pegar uma mulher que não era casada, mesmo ele já sendo casado, e ela não era casada nem compromissada, e tomar ela para si e ter relações sexuais com ela, não era adultério. Essa era a interpretação vigente quando eles liam na literalidade ali, na superficialidade, a lei de Moisés. E aí Jesus desfaz isso daí. Ele fala, meus amigos, vocês estão achando que é só esses casos aí que vocês conhecem? Nada disso. Só de pensar, só de olhar para uma mulher... E olhe bem, Jesus não acrescenta uma mulher casada, uma mulher compromissada. É para uma mulher que não seja a sua. Você já comete o adultério. Ele expande e desfaz essa interpretação equivocada que os judeus tinham, de que só o homem cometia o adultério. Vale notar também que a prática do judaísmo era unilateral. A mulher que era definida como adúltera e tudo mais. Tudo girava em torno do quê? De se a mulher era casada ou comprometida. Se o cara era casado ou comprometido, isso aí não tinha nada a ver. Pensando assim, a gente entende por que quando chegam com aquela mulher adúltera para apedrejar, não levam um homem. Só levam ela. Era uma sociedade que tinha deturpado a lei, que tinha entendido e interpretado a lei de uma forma unilateral, em que o homem tinha direitos assim inacabáveis e a mulher praticamente não tinha direito nenhum. E aí Jesus apresenta uma definição de adultério que é a que a gente vai considerar. Qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. Jesus apresenta um padrão muito mais elevado. Ele diz que aquele que cobiça uma mulher que não é sua, no seu coração ele já adulterou. E aqui a gente vê que a lei de Deus, ela não se trata apenas de conformação externa. A gente não falou isso aqui na aula passada? Não é só eu me esforçar para externamente eu manter. A lei de Deus, ela envolve os seus desejos, os seus pensamentos, suas paixões, o seu homem interior. Para Deus, se você é casado, mas nunca chegou às vias de fato de trair a sua esposa, ou se você é casada e nunca chegou às vias de fato de trair o seu marido, você não é bom o suficiente. Porque muito provavelmente você já teve olhares impuros e você já teve pensamentos impuros também. Então, para Deus, o pecado não é esse ato meramente externo. Deixa eu fazer mais uma observação aqui. De maneira geral, não há pecado praticado externamente que não tenha surgido no seu interior. Não é esse o padrão que a Bíblia nos apresenta do pecado? Tiago escreve o seguinte: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, o que é cobiça? É aquele desejo interior. É desejar alguma coisa que não é seu, desejar alguma coisa que é do seu próximo. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. Essa figura de concebido e dar à luz se passam 9 meses, não é verdade? Conceber é o ato de engravidar. E dar à luz é quando o neném nasce 9 meses depois. Então, tá vendo? Ele dá a ideia de que quando a pessoa chega a executar um pecado de fato, na prática, ele já estava maquinando aquilo na cabeça dele, ó, há muito tempo. Ele já estava pensando, será que se eu fizer em tal lugar vai ter alguém lá da igreja para me ver? Será que se eu fizer assim a minha esposa ou meu esposo vai descobrir? Será que se... Então tem a cobiça, tem a maquinação e tem o pecado propriamente dito. E aí Tiago conclui com uma frase bastante triste para nós que somos pecadores, né? O pecado, uma vez consumado, gera morte. E meus irmãos, a palavra traduzida nas nossas Bíblias como intenção impura é justamente a palavra grega para cobiça. Então quando Jesus fala, quando alguém olha para uma mulher com cobiça, no seu coração já adulterou com ela. Então é a cobiça, a intenção impura, são sinônimos lá em grego. E na sequência Jesus apresenta os meios para você conseguir fugir desse padrão do pecado, né? Qual que é o padrão do pecado? Ficar pensando, maquinando, ir lá e executar a coisa. Aí Jesus fala, sabe como é que você faz para não cair nisso? Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta. É melhor entrar no reino dos céus cego ou maneta do que o seu corpo inteiro ser lançado no inferno. E meus irmãos, Jesus não está aqui ensinando automutilação. Ao contrário disso, ele está usando uma linguagem figurada para dizer a mesma coisa que Paulo diz lá em 1 Coríntios 6,18, que é fugir da impureza. Fugir da impureza. Tem gente que troca os versículos, né? Tem gente que acha que é fugir do diabo e resistir à impureza. É o contrário, tá? É fugir da impureza e resistir ao diabo. Tem gente que acha que a impureza a gente é forte. Sabendo de como a gente não é forte para isso, Deus deixou na sua palavra, fugir da impureza. Lembra da história de Davi e de José? José, com a mulher de Potifar agarrando ele, ele saiu correndo a ponto de que a túnica dele ficou para trás. Davi, de longe, viu a mulher do outro e mandou trazer. Um fugiu da impureza, o outro correu em direção a ela. Não é verdade? E aí, quando a gente vê Jesus dizendo para nós fugirmos da impureza, para nós arrancarmos nossos olhos, se for necessário, arrancar nossa mão, se for necessário, o que Jesus quer dizer com isso é, no processo de santificação e de mortificação, santificação do espírito e mortificação da carne, a gente deve agir de forma a fugir, a eliminar dos nossos hábitos, dos nossos pensamentos, das nossas companhias, tudo aquilo que nos leva a pecar. Arrancar o olho e decepar a mão são figuras de linguagem para fugir da impureza. Essas figuras, elas são radicais e elas são chocantes, né? Você pensar em alguém cortando a mão de fato, enfiando um garfo no olho e puxando, é cena de filme de terror, né? Mas Jesus fala isso justamente para chocar. Por quê? Porque a nossa atitude em relação às circunstâncias, aos hábitos, aos locais, às companhias que nos fazem pecar, deve ser igualmente radical. E nesse ponto eu lembro os irmãos do que o reverendo Matt Chandler falou no sermão dele, que a gente já explicou aqui. Eu lembrei de três coisas que o Matt fala. A primeira coisa é o leão. Lembra a figura que ele usou do leão? As pessoas que têm pecado de estimação, que acham que podem cuidar dos seus pecados, controlar os seus pecados, elas são semelhantes àquela modelo lá que deitou e repousou a cabeça num leão fingindo que ele era um travesseiro, como se ele fosse um gatinho. E na hora que você menos espera, aquele predador, ele vai devorar você. Ele vai devorar você. Você não tem controle sobre o predador. Ele é um predador apex. Ele foi feito para matar. Em segundo lugar, eu lembrei do Matt quando ele comentou o seguinte: eu não estou dizendo que você deveria jogar a sua TV fora, embora eu ache que essa seria a solução mais fácil para muitos de vocês, meus irmãos. Quando o Matt disse isso, ele não está dizendo que a TV é a caixa do demônio, como alguns chamam, né? Eles falam que a TV é a caixa do demônio, aquela caixinha ali e tem tudo de ruim. Mas ele está falando que a gente tem que tomar atitudes radicais. Seja o uso do telefone celular, seja o uso da internet, seja qualquer coisa que te faz pecar, você deveria evitar essa coisa. Tem algum site que está te atrapalhando na sua vida de santidade? Instala um bloqueador no seu navegador e configura lá. Bota uma senha que você nem você vai lembrar, fecha o olho e faz assim, ó. Você nunca mais vai conseguir entrar naquele site. É esse tipo de atitude que o Matt está falando aqui quando ele fala, joga sua TV fora. É esse tipo de coisa que Jesus está falando aqui, arranca teu olho, corta tua mão. É nesse tipo de ponto que ele está chegando no lugar. E em terceiro e último lugar, mas muito importante, é que eu lembrei que o Matt falou isso e a gente destacou aqui. Esse tipo de atitude não é o tipo de coisa que você alcança com o quê? Com esforço. Não é assim, ah, eu vou me esforçar aqui, vou ser muito disciplinado e eu vou conseguir chegar nisso. Não. Você vai falhar miseravelmente se você tentar chegar nesse ponto com seu esforço. Nenhum de nós, por mais disciplinados, por mais capacitados que a gente for, a gente consegue se livrar das coisas que a gente gosta de fazer. Por mais que essas coisas nos conduzam ao pecado, só aquela pessoa que tem o seu interior transformado por Jesus é que consegue fazer isso. É que consegue se conformar externamente também. Só aquele que já possui o Espírito de Deus é que consegue chegar nesse nível de comportamento. Só aquele que foi salvo e regenerado por Cristo que é capaz de fugir da impureza, mesmo que isso lhe custe abandonar figuradamente alguns olhos e algumas mãos por aí. Logo depois de apresentar esse padrão elevadíssimo, esse padrão que exige de nós que nós façamos coisas radicais para mortificar a carne e vivificar o espírito. Lembra do versículo que a gente falou? Se revestir de Cristo, não dando oportunidade para sua carne. Isso é o padrão da santificação. Então, logo depois de Jesus apresentar isso, ele diz o seguinte, ele fala sobre como os antigos tratavam a questão do divórcio. Nos versículos 31 e 32, nós lemos o seguinte, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. A palavra aqui, a gente é apresentado mais um conceito. Eu não vou entrar em detalhes a fundo dele, não. Mas um conceito que aparece aqui é a expressão que traduziram como relações sexuais ilícitas. Ela é uma palavrinha grega que a gente está tão acostumado com uma das raízes dela que só da gente falar aqui, qualquer um consegue reconhecer. É a palavra grega porneia. Te lembra alguma coisa? Pornografia, não é verdade? Pornel, porneias, todas essas palavras, elas na sua origem significam o quê? Fornicação. Qual a definição do dicionário para fornicação? Qualquer relação sexual que não seja entre o marido e a mulher. Então ela cobre toda a gama de pecados sexuais. Porneia cobre sexo fora do casamento, adultério, cobre sexo não natural, sexo com animais. Se hoje em dia você ouve falar de bestialismo, essas coisas, você fica chocado? Caramba, existe isso? Ó, existe há muito tempo. Se você olhar lá no Levítico 18, quando Moisés dá a lista dos pecados sexuais, já existia homossexualidade, bestialidade, todo tipo de coisa que você imaginar, prostituição cultural. Então, Jesus não ficaria chocado de chegar aqui no nosso tempo e ver as coisas do jeito que elas estão, não. Porque na época dele também já era bastante ruim. E aí, nesse trecho, Jesus fala do quê? A única questão que pode dissolver um casamento é quando um dos cônjuges comete porneia, ou seja, essas relações sexuais ilícitas. Nesse trecho, Jesus fala do que a gente costuma chamar de questão do divórcio. Mas eu acho que um título mais adequado para isso seria a questão da indissolubilidade do casamento, ou questão do casamento indissolúvel. Nesse trecho, Jesus combate uma prática judaica que havia se tornado muito comum na época dele, que era dar a carta de divórcio por qualquer motivo fútil. Isso se baseava numa interpretação equivocada de Deuteronômio 24, de 1 a 4. Deuteronômio 24, de 1 a 4, era uma lei que proibia um homem, uma vez que ele se divorciasse da sua mulher, se ela contraísse novo casamento, e por acaso aquele marido dela morresse, ou ela se divorciasse novamente, ficasse solteira, era uma lei que proibia aquele primeiro marido de ir lá e se casar com ela novamente. Não era permitido casar-se novamente com uma mulher que já tinha sido sua caso você tivesse se divorciado e ela tivesse tido outro marido no meio do caminho. Então não podia recasar. A lei, as leis de vários países ainda refletem esse padrão. Se não me engano, pena, tem algum advogado aí hoje? Tem. Não, né? Nossos advogados faltaram. Tem aí o Gabriel, o Carlos Hugo. Se não me engano, a lei brasileira não permite recasamento também. Eu sei que a lei brasileira não permite casar com a sogra. Tem algumas questões da nossa lei que ainda refletem algum padrão de moralidade, por mais incrível que isso possa parecer. E a pergunta que todo bom legalista gostava de fazer, né? Lembra que a gente falou que o legalista procura brecha na lei? A pergunta que ele gostava de fazer é: quando é lícito me divorciar? E essa pergunta ela era tão polêmica que gerava polêmica até entre os fariseus. Existiam duas escolas predominantes que interpretavam isso na época de Jesus. Era a escola de Shammai, que era um fariseu mais conservador, e tinha a escola de Hilel, que era um judeu um pouco mais liberal, um fariseu mais liberal. Para quem quiser dar uma olhada nisso, no livro do reverendo Orton, ele comenta alguma coisa sobre essa questão. Lá na página 155 para frente, quem tiver com seu livro, quiser marcar aí para olhar em casa, da página 155 para frente, o Orton tenta explicar a relação aí da escola de Shammai e da escola de Hilel. Bom, Deuteronômio 24:1 diz o seguinte: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, E se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir de casa, e aí a continuação vai ser, se ela se casar de novo, você não pode se casar com ela caso ela venha ficar viúva ou solteira. Esse é o texto. Mas aí onde é que entra a grande polêmica aí de Shammai e de Hilel? Eles diferiam na interpretação do que significa. Uma coisa é clara, o homem só podia desagradar os olhos a mulher, ou seja, a mulher não ser agradável a ele, não é porque ela é feia, não é porque ela ficou barriguda depois de ter 3 filhos, não é por causa de nada disso. É se ele tiver achado coisa indecente nela. A massa tirou onda ali, tá fininha. Então, não é por causa de nada físico, a explicação está aqui no texto. Não for agradável porque ele achou alguma coisa indecente nela. Agora, a interpretação do que era essa coisa indecente é que variava muito. Shammai dizia que era só se fosse uma ofensa sexual. Coisa indecente é ofensa sexual. Portanto, a carta de divórcio ela só poderia ser lavrada em caso de infidelidade sexual. Se não fosse esse caso, não poderia ter carta de divórcio. E Hilel, ele achava que qualquer coisa que desagradasse o marido era coisa vergonhosa. No texto de Hilel, ele chega a dizer, se a esposa queimar o pão que ela tiver assando, o marido pode considerar uma má cozinheira e terminar o casamento. E hoje a gente pensando que compatibilidade de gênero é desculpa esfarrapada, né? Queimar o pão, quem nunca queimou um pão na torradeira, não é verdade? É verdade. Eu queria até depois citar um capítulo lá, pedir para o pessoal dar uma reestudada, que é o quando fala sobre o celibato, quem pode, quem não pode, que o reverendo Augusto escreveu... Isso, o Augusto escreveu muito bem sobre isso. Bom, então Jesus já viu, né? Para ele, compatibilidade de gênero e de gênio e pão queimado não é motivo para divórcio. Jesus deixa bem claro, a não ser em caso de relações sexuais ilícitas, qualquer um que repudiar sua mulher expõe ela a se tornar adúltera, e qualquer um que casar com a repudiada torna-se adúltero também. E a gente pode se questionar, né? Bom, mas peraí, tem algo de errado aí nessa história de Shammai e Hilel. Por quê? Qual seria o questionamento lógico? Se você olhar lá em Levítico 20:10, a pena exigida pelo adultério era pena de morte. Não é verdade? Se Moisés escreveu lei sobre o divórcio, como assim o divórcio só era permitido em caso de adultério? Adultério matava. E os outros casos? É isso que os judeus querem saber. É isso que eles querem perguntar para Jesus. Se a gente estiver pensando, se a gente não estivesse pensando nisso sozinho e aparecesse uma dúvida para a gente, né, o Shammai ele até explica lá no texto dele. Ele falou, gente, a gente bem sabe que essa prática de apedrejar já não funciona desde que a gente voltou do exílio da Babilônia, né? Então, Moisés, já prevendo isso, foi por isso que ele colocou essa exceção aqui. Mas, se a gente se perguntou isso, Jesus já respondeu essa pergunta. Os fariseus que gostavam de procurar ali aquela brecha na lei, quando é que eu posso, gente? A lei está aqui, o que ela diz é isso, mas quando é que eu posso fazer o contrário sem a lei pesar sobre mim? Aí... eu convido vocês para olhar lá para Mateus 19. Jesus responde novamente essa questão. Dessa vez, ele não está apresentando um sermão. Ele está sendo questionado. Então, ele está tendo uma disputa com os fariseus ali. Mateus 19, a partir do versículo 3. Acompanhe a leitura. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E aí os fariseus replicaram, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe os discípulos, se esta é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros a que si mesmo se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, o admita. Os irmãos percebem o que Jesus está fazendo aqui? Para ele, o casamento é algo indissolúvel, instituído por Deus onde? Lá na semana da criação, lá no Gênesis. Ao ser perguntado aos fariseus: é lícito dar carta de divórcio por qualquer motivo? Jesus responde: é claro que não. Vocês não viram o que Deus fez? O que ele ajuntou, o que Deus ajuntou, vocês não separem. Não separe o homem. E Jesus deixa isso bem claro. Qual o motivo da afirmação dele? Gênesis 2: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus lhe tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O que Jesus quer dizer é: nem Shammai, nem Hillel. As bases para o casamento serem indissolúveis se originam em Deus, lá no ato da criação. O casamento foi instituído por Deus como uma das ordenanças da criação. Para crescer, se multiplicar e ordenar a terra, não dava para fazer sozinho. Deus teve que criar a mulher. E homem e mulher juntos tinham essa tarefa. Quando a Bíblia fala que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, fala homem e mulher, macho e fêmea, os criou. Então é um casal. Esse é o padrão, essa é a unidade mais básica da sociedade. E essa é a base que Jesus usa como referência para defender o seu ponto de vista, que é: o que Deus ajuntou, não separe o homem. E dessa vez Jesus vai expandir ainda mais o conceito do que era não adulterarás. Olha só, ele começou expandindo assim: tá achando que é só o ato? É o pensamento também. Separou por motivo fútil? Se alguém casar com a sua mulher, foi o que ele falou lá em Mateus 5, aquele que casou e ela se tornam adúlteros. E aqui ele está falando: e você também. Se você separou por motivo fútil e se casou de novo, você também é adúltero. Então Jesus fecha o ciclo ali. Ele coloca um grau de exigência para se manter o casamento muito alto. E a gente já pode até ficar desesperado, né? Rapaz, o casamento não anda muito bem não, hein? Como é que eu faço para... Já estava aqui arrumando um jeitinho de separar, não é verdade? E a gente vê que o padrão de Deus é a união. E até o que eu ia recomendar que todos relessem, porque eu vou passar por alto aqui, é a relação que mantém um casamento unido. A relação que mantém um casamento unido não é a beleza, porque a gente já viu que ela passa com a idade. Não é a falta de problema, porque você pode ter crises financeiras, crises de saúde, crises mais. O que mantém junto não é aquele amor apaixonante de bateu o amor à primeira vista, que dure para sempre. A gente sabe que essa paixonite aí é uma coisa que passa. Qual é o segredo? Que as esposas sejam submissas ao seu marido, como a igreja é submissa a Cristo. E que o marido ame a sua esposa com aquele amor sacrificial, igual o que Cristo teve pela igreja, a ponto de se entregar por ela e morrer por ela. A gente vai passar rapidamente por isso aqui. De maneira geral, o que a gente vê nessa passagem é Jesus dizendo que o casamento não deve ser desfeito e que a única exceção são aquelas relações sexuais ilícitas, aquele terminho genérico, né, porneia, que descreve qualquer tipo de imoralidade. E os fariseus não ficaram satisfeitos com essa resposta de Jesus, não. Tanto que eles fazem uma contra-pergunta, uma contra-resposta. Então, por que Moisés mandou a gente dar carta de divórcio e repudiar? A gente já vê que é uma má interpretação. Lê Deuteronômio 24, de 1 a 4, e vê se Moisés mandou. Moisés não mandou. Jesus aqui, ele diz claramente: Moisés permitiu por causa da dureza do seu coração. Então, eles estão distorcendo a palavra de Deus para defender a sua prática. Estão distorcendo a palavra de Deus para falar: Moisés mandou. E não é bem assim, Moisés não mandou. Jesus, mais uma vez, responde fazendo menção ao plano de Deus na criação. Por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. A gente sempre tem que voltar para as ordenanças lá da criação, quando a gente quiser ver o que, que é natural. Você quer ver uma desculpa que é muito normal? Esse pecado aqui do adultério, de maneira geral, ele engloba esse porneia. Uma das coisas da porneia é o homossexualismo, a homossexualidade. E hoje em dia, qual é o maior argumento que as pessoas usam para dizer que a homossexualidade é uma coisa natural? A homossexualidade está aí. A pessoa já nasce assim. Ela é natural. Então, uma das maiores defesas que as pessoas usam para dizer que é natural, e realmente, é natural mesmo. Mas era assim desde o princípio? Não, né? Realmente, a Bíblia fala, os homens negam a Deus e entregam seu corpo a relações que não são naturais. Até as mulheres fazem isso também. Mas isso é castigo de Deus. No princípio, como é que era? Antes do pecado, Deus criou o homem, criou a mulher. Olha, Deus fala que tudo era bom na criação. Vocês já repararam isso? E viu Deus que era bom. Criou luz e viu Deus que era bom. Separou de noite e viu Deus que era bom. Quando ele olha para Adão sozinho, o que ele fala? Não é bom que o homem viva só. É a única vez no relato da criação que a gente vê Deus falando, não é bom, por isso ele vai e cria a mulher, a auxiliadora idônea, que seja ali o encaixezinho perfeito dele, não é verdade? Então, quando a gente olha para esse trecho e a gente vê Deus apontando, Jesus apontando para a criação como padrão de relacionamento e qualquer coisa fora disso é porneia, é adultério, em última instância, é idolatria, é você ter outro Deus diante do seu Deus, a gente pode chegar à conclusão assim, então é melhor que eu não case, né? É melhor eu ficar solteiro. Foi isso que os discípulos de Jesus acharam. É por isso que, na sequência, eles chegam a essa conclusão, melhor seria não se casarem. Mas Jesus explica que Deus dá capacidade para quem se casa de permanecer fiel. Se você foi transformado pelo poder do Espírito Santo, aquela transformação interior que a gente falou aqui nas últimas aulas, Deus te capacita para isso. E da mesma forma, existe também um dom pouco falado nas igrejas. A gente erra nisso, a gente praticamente fala que todo mundo tem que casar. A gente cria o filho para casar, cria a filha para casar, a gente não pensa se por acaso Deus deu para eles o dom da continência, o dom de ser casto, mesmo sem o casamento. Seria o dom da abstenção. E Jesus explica que Deus dá capacidade para essas pessoas e ele dá o dom do celibato para alguns. Analisando esses versículos finais aí de Mateus 19, o de 10 a 12, e à luz do que Paulo já tinha falado também lá em 1 Coríntios 7, quando ele trata do assunto do casamento, a gente pode chegar às seguintes conclusões. Os discípulos, eles estavam pensando em se divorciar, caso eles tivessem problemas conjugais. E aí quando Jesus fala para eles, olha, não pode divorciar por causa de problema conjugal, só se a sua esposa te trair. Aí eles pensam assim, então a conclusão mais lógica é que o mais fácil é que não se case. E aí o ensino de Jesus e de Paulo dizem o seguinte, a vida de solteiro não é para qualquer um, meu amigo. Jesus diz assim, nem todos são aptos para receber esse conceito, ou seja, nem todos são aptos para viver dessa maneira, para viver como celibatários. Paulo também diz que para evitar impureza, cada um tem o seu próprio cônjuge. Paulo diz, cada esposa tem o seu próprio marido, cada marido tem a sua própria esposa. Paulo ainda destaca, é melhor casar do que viver abrasado. Então, se você não tem o dom do celibatário, não pense, nem tente. É viver em pecado, é viver abrasado. Então, o conselho é, nem todos nasceram para isso. O ensino de Paulo e de Jesus também dizem que, enquanto alguns recebem esse dom de ser celibatário, alguns recebem o dom de permanecerem fiéis aos seus cônjuges e outros recebem os dons de serem celibatários. Jesus diz, aos que a si mesmo se fizeram eunucos por causa do reino dos céus, quem é apto, que o faça. Ou seja, a gente já viu aqui até uma coisa que é equivocada. Vou citar um caso aqui, não vou citar nomes. Mas aqui na igreja, a gente tendo um estudo uma vez, uma pessoa se levantou e disse, a gente falou, filhos são bênçãos, crescer e multiplicar-vos é uma ordem que está valendo até hoje. Uma pessoa levantou a mão e falou, não, eu escolhi não ter filhos para me dedicar ao reino de Deus. Então eu e minha esposa somos casados e nós escolhemos nos dedicar ao reino de Deus não tendo filhos. O padrão que a Bíblia nos ensina de dedicação exclusiva ao reino de Deus é não ter nem esposa. Se você não tem essa capacidade de não ter nem esposa ou de não ter nem marido, case-se e os filhos são uma consequência natural disso. É claro, não estamos falando de pessoas que têm problemas. Existem pessoas que são estéreis, tanto o homem quanto a mulher. Nós temos que reconhecer que isso é consequência do nosso pecado, não do nosso pecado pessoal, mas isso é uma doença. E toda doença só entrou no mundo porque o homem caiu. E essas pessoas são tratadas como membros, não tem problema nenhum, podem atuar na obra e tudo mais. Agora, se você faz isso positivamente, não é que você tem doença, você evita, você se opera para não ter filhos, você está indo contra uma ordenança da Bíblia e você está fugindo do padrão de Deus. Então Jesus diz, aos que são eunucos, que se fazem eunucos por causa do reino dos céus, quem é apto para fazer isso, que o faça. Então se você tem o dom do celibatário, se você tem o dom da contenção, da abstinência, você consegue se conter e quer se dedicar à obra, quer virar pastor, quer ir para o missionário, é muito melhor mandar lá para o Oriente Médio um cara sozinho do que mandar ele com esposa e filho. Não é verdade? Ele sabe que ele está indo para uma missão suicida para pregar o evangelho. Se pegarem ele lá no meio do povo de Alcorão com a Bíblia lá, seja no digital, lá no celular, seja uma de papel mesmo, ele vai ser decapitado. Se ele tiver com esposa e filha, vão estuprar a esposa dele, vão matar a esposa dele. Então, quando a gente olha para esse padrão de perseguição do reino, a gente entende que há o seu espaço para aqueles que são celibatários. E Paulo diz o seguinte, eu quero que todos os homens sejam tal como eu sou também. Paulo era esse exemplo. Paulo era um cara solteiro que dedicou a sua vida a pregar o evangelho. E, no entanto, Paulo complementa, cada um tem o seu próprio dom, um, na verdade, de um modo e outro de outro. Que cada um é esse, é o seu próprio dom. Um tem o dom de permanecer fiel a um cônjuge só, e o outro tem o dom de não se casar e não viver abrasado e poder trabalhar para a obra. Então a gente pode concluir que o nosso Deus, ele nos dá fidelidade para aqueles que se casam e ele também dá o dom de ser celibatário para aqueles que conseguem viver sem estar abrasado e se dedicar à obra dele. E os que têm esse dom deveriam permanecer assim. Eles deveriam viver e servir para a obra de Deus da melhor maneira possível. E aqui eu lembro vocês, servir a obra de Deus não é só como missionário. A gente já falou sobre isso, Fabiano vai dar uma palestra em breve aqui sobre isso. Vai ser que dia mesmo, Rebeca? 10 de novembro. Ele vai falar sobre a relação de fé e trabalho. Você serve a Deus quando você é um ótimo engenheiro, você serve a Deus quando você é um ótimo atendente de telemarketing, você serve a Deus quando você é um ótimo professor. Essas pessoas que são grandes acadêmicos, grandes livros, leem 1000 páginas por dia, não dá tempo se você tiver esposa e filho. Então, se você tem o dom de ser celibatário, você pode contribuir aí para a sociedade, inventando a nova penicilina, descobrindo uma nova tecnologia de avião, sendo o professor que quebra paradigmas na escola. E isso exige dedicação. Isso exige dedicação. Eu fico pensando lá, eu leio todo dia muito. Eu fico pensando, o dia que eu for casado com a Catiele e a gente tiver os filhinhos, não vai dar para ler a quantidade de página que eu leio por dia, com certeza. Não vai dar. Então, são escolhas que a pessoa faz e ela tem que fazer as escolhas sabiamente à medida dos dons que Deus deu para ela. E nesse ponto, é válido voltar mais uma vez para o que a gente já tinha falado aqui, para ninguém sair daqui pensando, meu Deus, essa missão é impossível. Que pontos são esses? Apenas alguém que já foi regenerado e transformado por Deus é capaz de se manter fiel ao seu cônjuge ou viver uma vida de solteiro sem viver abrasado, pecando aí a moda torta e a direita. Tá? Somente alguém que foi regenerado por Deus é capaz de se manter puro. Ninguém obtém esse nível de autocontrole por meio de disciplina, autocomiseração, esforço, ninguém consegue isso. Só quem foi lavado, santificado, justificado no nome de Jesus e que tem o Espírito do nosso Deus é capaz de viver em novidade de vida dessa maneira. E se nós, que já tivemos o contato com o Evangelho, que já choramos pelos nossos pecados diante de Deus, ainda temos dificuldade, que nós vamos ter, a promessa não é que a transformação é instantânea, você já está glorificado, não, a gente ainda está com um corpo que ainda tem duas naturezas que batalham entre si. Se a gente ainda tem essa dificuldade, a gente precisa se humilhar em oração, em jejum diante de Deus, a gente precisa suplicar igual Davi suplicou quando ele cometeu o adultério dele lá com Bate-seba. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, 10. Essa deve ser a nossa postura em relação a isso. Antes de finalizar a nossa aula, eu gostaria só de mostrar para vocês uma figura muito importante. Eu não vou entrar em detalhes, em discutir todas as formas, como a gente quebra, né? Hoje em dia as pessoas se preocupam muito em falar o quê? Os jovens se mantenham puros, sexo antes do casamento é errado. E para todo mundo, pornografia é um vício. Você está alimentando um mercado que escraviza pessoas, você está alimentando um pecado, você não ama o seu próximo. Você pode falar, ah, eu não estou fazendo nada demais lá, eu só estou vendo para mim. Não, não, aquela pessoa lá você está pagando para aquela pessoa lá que está fazendo aquilo, porque as pessoas recebem salário, então você está participando ativamente na questão da prostituição, não é verdade? Então não vou entrar nesses detalhes, porque cada um já teve bastante aula sobre isso aqui. O reverendo fez umas duas ou três mensagens aí sobre o sétimo mandamento, e nessa parte de entrar em riqueza de detalhe ele caprichou, né? Falou de tudo que você possa imaginar. Então antes de finalizar, eu gostaria de mostrar como o casamento é uma coisa nobre, porque o casamento ele é uma ilustração do nosso relacionamento com Cristo, do nosso relacionamento com Deus. E olhando para essa ilustração, a gente vê como Cristo é o noivo fiel, o marido fiel, que cumpre perfeitamente o sétimo mandamento no nosso lugar. Desde o Antigo Testamento, o casamento é usado como um símbolo da relação de Deus Todo-Poderoso com o seu povo escolhido, Israel. E hoje nós somos o Israel de Deus, não é verdade? Versículos como Isaías 54, 5 e como Jeremias 3, 14 não nos deixam mentir. Isaías, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é o chamado, o Deus de toda a terra. E Jeremias, convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei um de cada cidade, dois de cada família e vos levarei a Sião. Então Deus se apresenta como o marido de Israel e Israel se apresenta como o quê? Como esposo infiel. E Deus é o Deus perdoador que mantém aquele casamento. Então olha só, um outro padrão aqui que a gente aprende desse relacionamento de Deus com Israel. A infidelidade conjugal abre brecha para terminar o casamento, mas não é obrigatoriedade. Existem casos de perdão. Deus capacita o perdão. Você pode pensar, é muito difícil perdoar, não é verdade? Mas o que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala? O Fabiano falou o versículo aqui, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Os versículos anteriores ele fala assim, ó, perdoando-vos uns aos outros como Deus vos perdoou em Cristo. Como que Deus te perdoou em Cristo? Você fez uma besteira, se arrependeu, parou de fazer, provou o seu valor para Deus e aí Deus foi lá e te perdoou. Foi assim? É claro que não. Você estava afundado na besteira até aqui, morrendo sufocado e Deus fala, eu te perdoo e te tira daquele lamaçal, te limpa. E o que ele usou para te limpar foi muito precioso, não foi qualquer coisa, foi o sangue do Cordeiro, o sangue do seu filho teve que ser derramado, seu filho único, unigênito, teve que ser derramado para a gente ser limpo. E aí ele fala, agora perdoa uns aos outros igual eu te perdoei em Cristo. E se você me diz que você não é capaz de perdoar, eu me pergunto, onde está o seu amor por Cristo? Onde está o coração transformado? O Espírito Santo habita dentro de você? Perdão é essencial na vida do cristão. Suas orações não vão ser ouvidas se você não perdoa, porque você vai orar de forma hipócrita, Pai, perdoa os meus pecados assim como eu perdoo aqueles que pecaram contra mim. Se você não perdoa, sinto muito em lhe informar. E esse relacionamento bonito de Deus perdoador, do marido fiel que perdoa a esposa infiel, ele se repete no Novo Testamento com Cristo e a Igreja. Meus irmãos, como no casamento pode haver infidelidade, nós muitas vezes somos infiéis a Cristo. Como no casamento pode haver falta de submissão, alguém rebelde, briga, aresta, nós muitas vezes somos insubmissos também às ordens do nosso cabeça, que é Cristo. Mas Cristo é aquele que cumpre perfeitamente o sétimo mandamento para que nós sejamos salvos. A Bíblia nos relata que não tem nenhum relato, a Bíblia não nos relata que Cristo tenha tido uma esposa, filhos aqui nessa terra. Mas ao contrário disso, ela nos ensina que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E Paulo nos convida a refletir isso nas nossas vidas, nos casamentos. Ele fala: maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo amou essa igreja. Esposas, sejam submissas ao seu marido, assim como a igreja será submissa a Cristo, o seu Salvador, o seu cabeça. Quando a gente olha para o sétimo mandamento, a gente enxerga Cristo como um marido fiel, que ama a sua esposa, que ele ama a igreja. Ele nunca é infiel, ele nunca adultera contra ela, e ao contrário, quando ela adultera, ele paga o preço por isso, para que ela possa ser apresentada no último dia, gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas santa, sem defeitos. No começo dessa aula eu tinha feito a seguinte pergunta: já que é tão difícil cumprir o sétimo mandamento, né? Já que é tão difícil a gente se manter puro e fiel, longe do adultério, qual a nossa esperança? Qual a nossa esperança? A nossa esperança está em Cristo e na misericórdia de Deus. Porque todos nós quebramos, de alguma maneira, cada um dos 10 mandamentos, não só o sétimo, cada um dos 10 mandamentos a gente quebra. Se a gente se perguntar, igual o jovem rico se perguntou, o que eu vou fazer de bom para alcançar a vida eterna? A resposta de Jesus é clara: isso é impossível para você. Alcançar a vida eterna pelos seus próprios atos é impossível. Mas antes que a gente entre em desespero, ele continua: mas para Deus, salvar você não é impossível. Para Deus não é impossível. Quando Deus promete para Abraão, já com 99 anos, que Sara, estéril de 90, teria um filho, Sara ri. E aí Deus vira para Sara e fala: por que você riu, Sara? Acaso a coisa é difícil demais para o Senhor, o seu Deus? E a gente conhece essa história, a gente sabe que Isaac nasceu. Isaac significa aquele que se ri. Deus fez ela relembrar para o resto da vida aquela risadinha que ela deu. O nome do filho dela significa aquele que ri. Então a nossa esperança, meus irmãos, é que para Deus não há impossíveis, e Cristo cumpre tudo perfeitamente no nosso lugar. Nossa esperança em relação ao sétimo mandamento não deve ser autocontrole, uma vida muito certinha. É claro que nós somos ordenados a abandonar, arrancar fora as mãos, os olhos que nos fazem pecar, mas não é por causa disso que a gente vai ser salvo. Mas a nossa esperança é saber que Cristo cumpriu perfeitamente esse mandamento por nós e que ele se entregou para morrer no nosso lugar. Será então que a gente está livre então de cumprir esse mandamento? Seria o oposto, né? Então vamos meter o pé na jaca, porneia todo dia. A palavra de Deus é clara ao dizer: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes. Maldizente é fofoqueiro, hein? Nem fofoqueiro, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E aí a gente pode entrar em desespero, né? Pensar: rapaz, eu já fiz algumas coisas dessas, eu até faço até hoje. Mas o versículo seguinte, ele nos informa que Jesus e o Espírito Santo de Deus nos tiram dessa condição decaída, dessa condição terrível, e nos habilita para viver nova vida. Depois de dizer que não herdarão o reino dos céus nem impuro, nem idólatra, nem adúltero, nem efeminado, nem sodomita, nem ladrão, nem avarento, nem bêbado, nem maldizente, nem roubador, o que Paulo fala? Tais fostes alguns de vós. Ou seja, vocês eram assim, mas vós vos lavaste, fostes santificados, fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então é o sangue de Cristo que nos lava, que nos justifica diante de Deus, e é o Espírito de Deus que habita em nós, que nos habita a sermos assim outrora, no passado, mas a partir de hoje abandonar a impureza, a idolatria, o adultério, não sermos efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, nem roubadores. É Cristo que nos habilita, através do seu sangue nos lavando e através da habitação de quem? Do Consolador. Ele falou: eu vou embora, mas eis que mandarei outro Consolador. E eu acredito que cada um de nós aqui, que somos filhos de Deus, que já fomos alcançados pela graça, temos esse Espírito dentro de nós para nos habilitar. Para terminar, eu queria propor duas aplicações. A primeira é a seguinte, uma pergunta para você fazer com você mesmo e pensar na sua casa: o que você tem feito contra a impureza? O que você tem feito contra a impureza? O que você pratica que te leva a ser impuro? Pense nisso. Entregue a Deus essa causa em oração. Jejue. Jejue. Não precisa jejuar o período de inteiro, não. Não é 40 dias e 40 noites, igual Jesus fez, não. Uma manhã, ou então da manhã até a tarde, 6 da manhã, 6 da noite. Ore, jejue por isso. Busque forças em Cristo. Busque em Cristo as forças necessárias para você enfrentar os seus hábitos maus, os seus vícios, os seus pensamentos que te impedem de cultivar a sua pureza em Cristo. Busque em Cristo para você ter pureza em Cristo. Porque se você buscar sozinho, você está fadado a falhar. Ore a Deus. Lembra aquele versículo bonito que muita gente gosta de usar para pregar a teologia da prosperidade? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. O que vem na sequência? Se um pai humano, quando o filho pede pão, ele não dá pedra, muito mais Deus, se você pedir o Espírito Santo, ele não vai te dar em abundância. Então peça esse Espírito e busque, porque Paulo nos diz como a gente se enche do Espírito, né? Enche-se do Espírito Santo, ou seja, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É estudando e vivendo pela Bíblia. E segundo, eu queria falar... A segunda aplicação que eu proponho é a seguinte: todos nós já fomos outrora impuros, sodomitas, pode ser nunca ter praticado, mas você já pensou besteira, avarento, ladrão, todo tipo de impureza você já foi um dia. Mas Cristo, ele nos resgatou dessa condição, a gente acabou de ler, né? Ele nos lavou, nos justificou e nos santifica, e agora nos dá o seu Espírito para nos alimentar e nos manter assim até o dia da sua volta. E hoje em dia, quando a gente olha para a maioria dos evangélicos, ainda mais agora na época de política, que está tendo discussão sobre propostas a favor de aborto, contra aborto, a favor de liberar o casamento homossexual, proibindo o casamento homossexual, a gente vê a maioria dos cristãos, dos evangélicos, declarando guerra aos homossexuais, às prostitutas, às feministas, eles declaram guerra mesmo. E eu não estou dizendo que a gente deva concordar com a prática dessas pessoas, não. Como o Fabiano falou lá embaixo, evangelização envolve pregar todo Cristo. E Cristo não é só aquele Cristo paz e amor do ame seu inimigo e dê outra face, não. Cristo é aquele que fala que as pessoas vão para o inferno, que aqueles que seguiram falsamente, aquele que bota a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus, que aquele que não está disposto de tomar a sua cruz e seguir a ele não é digno do reino dos céus. Então nós temos que pregar todo Cristo, nós temos que confrontar as práticas pecaminosas que essas pessoas têm. Mas aí eu pergunto para a sua autoavaliação: será que o seu motivo para confrontar essas pessoas é o amor? Será que você tem feito isso por amor ao próximo? Será que quando a gente se posiciona contrário a alguma prática, ao contrário a alguém, de uma forma dura, a gente está sendo duro como aquele pai que ama o seu filho, corrige o seu filho de forma dura para aquele menino se endireite? Ou será que a gente está sendo duro só porque a gente está cheio de raiva mesmo no coração? É uma questão para a gente parar e pensar. Pense como tem sido o seu evangelismo. Você tem contribuído para o reino? Você tem pregado em amor a confrontação dos pecados dos outros? Ou você tem batido nos outros e afastado as pessoas da mensagem da graça? Porque quando você só apresenta Jesus, paz e amor, você não ensina a pessoa que ela tem que se arrepender dos seus pecados. E a verdadeira salvação produz arrependimento. Agora, quando você só bate, só mostra a lei e não apresenta que há esperança em Cristo, que a Bíblia fala, tem gente até que brinca, a igreja é lugar do ex-dogado, ex-viado, ex-não sei das quantas. A Bíblia fala justamente isso. Não herdarão o reino dos céus, e lista todas as coisas que a gente chama de ex. E depois fala, alguns de vocês foram isso outrora. Então você que já foi isso, hoje em dia tem pena de quem não é? Você que já foi lá do mundo, você que já teve uma vida toda torta e hoje em dia, com a graça de Deus, alcançou misericórdia diante do Pai, se encontra aqui. Você tem evangelizado em amor? Você tem falado para as pessoas? Não precisa ir para a África para evangelizar, não, meus irmãos. Não precisa aprender tupi-guarani e ir parar lá no meio da tribo da Amazônia para evangelizar, não. Você evangeliza em amor, corrigindo as pessoas que estão à sua volta, apresentando Jesus como a única saída. No trabalho essa semana, as pessoas falaram sobre ética. E eu falei, poxa, muito bonita essa reunião sobre ética. Pena que a gente está relativizando a ética. E a pessoa, ué, mas é meio relativo, né? O que podia antigamente não pode hoje. O que antigamente não podia hoje já pode. Eu falei, não é assim. Existe uma lei absoluta. Estava numa reunião de SMS, né? Aqueles DDS, diálogo de segurança no começo. O pessoal, é mesmo que lei é essa? Os outros ficou curioso. Eu soltei a pérola. Falei, é a Bíblia. Alguns viraram a cara, alguns riram, agora falaram, você está maluco? Mas teve gente que veio me perguntar depois o que eu achava de ética, o que a Bíblia falava sobre aborto, o que a Bíblia falava sobre essas coisas. E Deus abriu uma porta para mim para pregar. Fale a tempo e fora de tempo. Pregue em amor. Uma das pessoas que estava conversando comigo era homossexual. Ele falou, não, mas vocês têm muita raiva da gente. Eu falei, eu não tenho raiva de vocês. Eu não tenho raiva de você. Você é meu amigo, cara. Eu queria que você viesse para cá. Eu falei isso para ele. Eu falei, eu estou falando para você, não me veja como uma pessoa que está falando com você, como uma pessoa má, que quer te impor um conformismo, que você se conforme. Eu estou falando porque eu te amo, porque eu queria que você saísse disso, porque a mensagem da Bíblia é clara. Se você não se arrepender disso, você não vai herdar o reino dos céus. Eu não sei o que vai acontecer com aquele rapaz, mas eu tenho minha consciência tranquila de que eu preguei para ele. E se aparecer oportunidade, eu vou pregar de novo, e de novo, e de novo. E quantas vezes forem necessárias. Uma coisa a gente tem uma promessa. A palavra de Deus nunca volta sem efeito. Ela nunca volta vazia. E a palavra de Deus pregada fielmente é o cavaleiro branco lá do Apocalipse. Vencendo e para vencer. Se você pregar o evangelho da forma correta, se você ensinar que a lei de Deus é dura, mas que Cristo é a nossa esperança, aqueles eleitos de Deus vão ser convertidos. Você pode ser ferramenta de Deus para isso. Vamos orar mais uma vez? Convidar nosso irmão Fabiano para encerrar com essa oração, pedindo que Deus nos capacite a viver em pureza e pregar o evangelho a toda criatura.